Charlie, UFJet 6746, ciente formação Bravo, passando nível 180, descendo nível 1950. UFJet 6746, dessa via. Estou autorizado a voar na Pro do VOR, pista 10 está agora impraticável. Descendo até os 2000 para o procedimento para a pista 17. UFJet 6746. Positivo, descendo via e depois na Pro do VOR para o procedimento para a pista 17. Descendo para 2000 pés, UFJet 6746. Na presente, caso desista, é autorizado voar na Pro do VOR, reposta na vertical iniciando, UFJet 6746. Positivo, da presente, voo na coroa do VOR, reportarei iniciando o NBB da pista 17, UFJet 6746. 646, autorizado bloqueio e afastamento, reporte na base do procedimento, na curva base do procedimento. Procedimento NDB, pista 97, o GESM 746. Autorizado iniciar o procedimento, reportarei na perna base do procedimento NDB, pista 97, o GESM 746. Afirmativo, tem condições de bloquear e iniciar afastamento direto no setor 3? Afirmativo, bloqueia e afasta direto, obrigado, o GESM 746. O objeto 6746 iniciou o procedimento NDB da pista 197 e informará na perna base. Ou melhor, na curva base. Ativa na escuta. Curva base do procedimento NDD, pista 97, o objeto 6746. Sim, chame agora a torre 118.3 para pouso, objeto 6746, último 14. 183, chamarei o objeto 6746. Torre Salvador, boa noite, o objeto 6746, na curva base do procedimento NDB, pista 197, trem de pouso em quase travado. Gente, o Aviat 6746, avistado, autorizado, pouso pista 1-7, vento de 1-70 graus com 0-69, ajuste Mi 14. Positivo, livre pouso, pista 1-7, Aviat 6746. Objeto no solo, agora 57, livre táxi até o portão 6-12. Livre táxi até o portão 6-12, é o LJ 6746.